mandar uma aqui na nossa sessão ferroviária do Disco Clube da Esquina. Vamos começar os trens. A gente vai começar por um azul. A gente